Você ouve agora Sementes do Semiárido, uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração. Olá, tudo bem? Começa agora um programa da série Sementes do Semiárido. Vamos conversar sobre muitas sementes que fazem parte da vida no semiárido. São as sementes crioulas, chamadas como da gente, da paixão, da resistência. Sementes da vida, da liberdade, dos meus avós e da fartura. Todas elas são pedacinhos de vida e fazem a convivência com o semiárido, a agroecologia e o alimento saudável no campo e na cidade. Elas são também parte de histórias e culturas de muitos povos. Mas, por outro lado, há desafios para a utilização e preservação das sementes crioulas. Eu estou ao lado de Renata Monteiro. E eu com Daniel Lamir, para juntos colhermos uma boa prosa sobre as sementes do semiárido. Você está ouvindo Sementes do Semiárido, uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração. Em cada estado do semiárido, as sementes crioulas são batizadas com diferentes nomes. Em todos eles, percebemos o carinho e a importância delas para a vida camponesa. São muitas histórias de sabedoria construídas de geração em geração. É. Dessa forma, nossos parentes mais antigos conhecem e repassam as sementes para nós, que devemos repassar para outras pessoas. Pois assim, as sementes crioulas não têm donos ou donas. Elas contam com guardiões e guardiãs de sementes. Mas, Daniel, existe o outro lado da história. Tem gente tentando dominar toda essa história da agricultura familiar e camponesa. É, Renata. Estamos falando das grandes empresas e da lógica delas com as sementes transgênicas e comerciais. Elas estão se apoderando de toda a riqueza das sementes. Além disso, estão reduzindo a variedade de espécies e fazendo uma seleção e melhoramento bem diferente do que as famílias sempre fizeram. Quem explica isso melhor para a gente é Gabriel Fernandes, assessor técnico da organização ASPTA, Agricultura Familiar e Agroecologia. Gabriel, o que podemos imaginar dessa disputa das grandes empresas pelas sementes? Então isso, por um lado, mostra um empobrecimento muito grande da nossa dieta alimentar e, por outro lado, uma dependência muito grande de poucas espécies. Se essas espécies tiverem algum problema ambiental, algum problema de praga ou de doença, isso pode gerar uma catástrofe maior do ponto de vista de fome, até, né? de não produção de alimentos. As sementes crioulas, elas vêm de uma longa história, né, que ano a ano elas são cultivadas e elas são adaptadas, são selecionadas pelos agricultores. Né, então, dentro dessa seleção e principalmente dentro do trabalho de troca de sementes, é como se a gente pensasse sementes, que as sementes crioulas são sementes que têm como se fosse uma biblioteca dentro delas. Uma biblioteca de informações, né, informação sobre o tipo de solo da região, uma informação sobre o tipo de clima que tem aqui, né, sobre o tipo de chuva dessa região, sobre o tipo de manejo que os agricultores aplicam. Né. Agora, se a gente pega do outro lado, o transgênico, por exemplo, ou as sementes, os híbridos de forma geral, as sementes melhoradas, elas foram passando por um processo de seleção também, de melhoramento, só que é uma seleção muito diferente daquela que os agricultores fazem nas comunidades. É uma seleção que é feita nas unidades de pesquisa, né, nos centros ou nos laboratórios, né, das empresas, das universidades, e ela tem como objetivo principal fazer com que uma planta seja mais produtiva. E essa produtividade que os pesquisadores buscam é uma produtividade que vem não de resposta ao ambiente natural, mas de resposta à aplicação de irrigação, né, à correção do solo com calcário, aplicação de adubo, aplicação de veneno. Quando você tira aquilo, a semente é como se ficasse perdida e não consegue produzir ou não consegue dar aquela resposta de produtividade para a qual ela foi melhorada, porque ela só vai fazer aquilo se tiver uma instrução junto ou como se fosse um comando, e esse comando vem do pacote. É um pacote que a gente sabe que ele é cada vez mais caro, que no geral acaba endividando os agricultores, e é um pacote que é o próprio pacote que acaba contaminando o solo e contaminando as águas. Olhe, é por isso que tem agricultor e agricultora chamando essas sementes que vêm de laboratório como sementes forasteiras. Pois é, Renata. E é aí que a gente precisa cada vez mais valorizar o papel dos guardiões e guardiãs de sementes. E uma dessas guardiões é Dona Maria José de Souza, conhecida como Dona Mazé, da comunidade quilombola Feijão, no município de Mirandiba, em Pernambuco. Ela lembra que as mulheres têm um papel importante na preservação das sementes, mas não se esquece de fazer um alerta sobre esse assunto. Então vamos ouvir. Pois é, porque nós, seres humanos, nós somos umas sementes, né? E uma semente que estamos sempre multiplicando. E a gente sempre lembra de estar reproduzindo e repovoando, né, o Brasil. Por que não as sementes? E o papel da mulher é de suma importância, porque ela é mais cuidadosa, ela tem essa dinâmica, não é? De poder estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, e uma delas é se preocupar em guardar essa semente. E aí ela pode garantir novas sementes para novas famílias, né? E então aumentar o plantio. Então o papel da mulher ele é fundamental. Além que nós temos uma sobrecarga de trabalho e a responsabilidade recai mais sobre nós mulheres, porque é um papel que nos foi dado e que hoje a gente faz assim de uma forma automática, mas que a gente se percebe também nesse espaço que essa responsabilidade, ou seja, mais uma responsabilidade, pode ser dividida, né, entre as famílias. Por que é que só a mulher tem a preocupação de guardar semente? Por que é que o filho também não tem, né? E esse conhecimento que essa mulher tem, ela repassa para os filhos. E aí é esse resgate, né, com essa importância que a gente vem fazendo na comunidade. Pois é, dona Mazé, é preciso que todos e todas fiquem de olho aberto. Até porque as famílias e as comunidades construíram ao longo de muitas gerações um patrimônio genético imenso. Os guardiões e guardiães selecionaram muitas espécies que hoje oferecem saúde e sabores, de acordo com as condições de cada comunidade. A preservação, uso, resgate e multiplicação das sementes crioulas são estratégias que garantem a nossa convivência com o semiárido. Mas ouvimos anteriormente que as grandes empresas pretendem lucrar com as sementes. Com isso, claro, elas desenvolvem suas próprias estratégias. Mardônio Alves, o coordenador executivo da Cooperativa de Bancos Comunitários de Sementes, Copa Bats, em Alagoas, fala sobre alguns gargalos. Na verdade, são muitos desafios. Por exemplo, dos grandes campos de produção de sementes, das investidas na legislação, que piram a cada vez mais os direitos dos agricultores e impõem modelos de produção mais concentrados em determinadas variedades. Tanto o Estado vem com uma variedade, quando as empresas, através dos financiamentos públicos, que também ingressam naquela camisa de força, você pega o crédito mais condicionado a plantar essa variedade. Então isso também tem tirado o agricultor a liberdade de escolha ou a possibilidade dele produzir uma semente que ele tenha maior afeição sobre ela. Há um imaginário já na cabeça dos agricultores, aqueles agricultores que não participam de nenhuma dinâmica coletiva ou que não tem ainda na sua comunidade um banco comunitário, de que a semente crioula de fato é uma semente atrasada, que não produz, que não tem produtividade, que não é resistente a pragas, enfim. E isso tem circulado nas mídias em função das empresas fazendo suas propagandas, né? Que a boa é aquela que é protegida ou aquela outra que é mais resistente ou aquela que é um ciclo rápido de 60 dias, enfim. Há uma investida forte hoje nas mídias, nas rádios locais, um apelo, digamos assim, para que os agricultores busquem uma semente, entre aspas, de qualidade. Essa qualidade que se fala sobre as sementes vindas de laboratório, claro, é mais como se chama, propaganda enganosa. É isso, Daniel. Vamos fazer uma pausa para ouvir outra propaganda, mas essa não é enganosa, não. Vamos ouvir a música Quando a Gente Planta, de autoria de Roberto Malvese, o Gogó. E toda festa é dia, falta o chão dos pés, falta o horizonte, falta o amanhã. E a tristeza é tanta, que a pergunta é santa, e a gente diz adeus, que foi que aconteceu? Mas ergue a cabeça, retoma a semente, replanta o sonho de colher. E se a colheita é boa, mas o que colhemos sofre o desprezo e não tem valor. Não cobre as despesas, não paga o trabalho, e tudo o que fizemos foi trabalho vão. Imensa é a ofensa, imensa é o desrespeito, e a indignação nos rouba o coração. E a injustiça é tanta, que a revolta é santa, chama os companheiros e parte para a luta. Na luta só não vai quem nunca ouviu a Deus, aquele que jamais nasceu. Na luta só não vai quem nunca ouviu a Deus, aquele que jamais nasceu. Você está ouvindo Sementes do Semiárido, uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração. De um canto a outro, por onde se estende o semiárido? As sementes nativas mudam de nome, mas possuem um só significado. Elas representam vida e cidadania para as famílias agricultoras. Na Paraíba, as sementes despertam paixão pela tradição que passa de geração a geração, garantindo segurança alimentar para toda a comunidade. No Piauí, as sementes impressionam pela fartura que se manifesta pela sua capacidade de multiplicação. Por serem nativas, elas se adaptam à região e fazem brotar frutos que alimentam as famílias de inverno a verão. Já no estado de Minas Gerais, as sementes de alimentos comuns como feijão, milho e abóbora são chamadas de sementes da gente. O nome é dado porque muitas dessas sementes, que são naturais, foram cultivadas por povos e comunidades tradicionais. Conscientes da importância desse patrimônio, homens e mulheres se transformam em guardiões das sementes. Em casas de sementes familiares ou comunitárias, esses pedacinhos de vida são conservados de maneira especial. É nas sementes nativas que estão o tesouro, a cidadania e o futuro do agricultor e do meio ambiente. Crioulas nativas da fartura, da resistência, da vida, da liberdade. Independente dos nomes, as sementes nativas representam um patrimônio biológico que pertence a todo o semiárido. Preservar esse patrimônio é preservar as condições produtivas da Caatinga e do Cerrado. É fortalecer a identidade e a autonomia política das famílias na região. Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Sementes do Semiárido. Uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração. Estamos de volta para falar sobre as sementes crioulas no semiárido. Daniel, e neste segundo bloco vamos falar sobre plantar, brotar e colher. É, Renata, esses são os nomes de três quadros especiais que vamos apresentar a partir de agora. E para abrir a sequência, vamos plantar. Plantando informações. Vamos lembrar que em várias comunidades pelo semiárido afora, muitas festas são realizadas para celebrar as sementes crioulas. Quem vai plantar essa informação no nosso programa é Glória Araújo. Ela é coordenadora da ASA pelo estado da Paraíba. A semente, na cultura camponesa, ela já é de festa, porque porque o momento da colheita, no momento em que os agricultores e agricultoras estão colhendo, já é um momento de festa, de celebração e de vida, porque isso dá significado aos camponeses e às camponesas no sentido da multiplicação dessa semente, do sentido que a semente tem para a produção de alimentos, no sentido que a semente tem para ser guardada, conservada, seja nos bancos familiares, sejam nos bancos de sementes comunitários. Porque a gente até diz que viver no semiárido é também festejar. Plantando informações. E viva as festas que celebram e afirmam politicamente as sementes crioulas. Viva! Mas ainda tem mais. Depois do plantio, vemos a brotação. Brotando ideias. E neste quadro, vamos conhecer uma experiência do estado do Ceará, mas que representa muitos outros estados do semiárido. Esta ideia brotou justamente de um desafio, a falta de sementes após um período de estiagem. Erivan da Silva faz parte da Cáritas Diocesana de Sobral, no Ceará. Ele vai apresentar a rede de intercâmbio de sementes, conhecida como RIS. A RIS aqui no Ceará, ela nasce em 1970, a partir de uma realidade de seca, inclusive. E o pessoal começou a se preocupar, porque quando choveu em 1972, ninguém tinha semente. E o pessoal aí, como é que vai fazer, Alguém trouxe uma semente de outro estado e essa semente serviu para os camponeses utilizá-las, botar nos roçados. E a partir daí, o pessoal começaram a pensar numa estratégia de guardar sementes coletivamente. Nessa época também surgem outros processos de sementes em outros estados no Nordeste como um todo, por iniciativa da Igreja, da Comissão Pastoral da Terra, das SEBS, entre outros, a CARTES, etc. E surge essa necessidade das casas de sementes dialogarem entre si. E aí começa a fazer reuniões juntas, encontros, pensar atividades coletivas, etc. No mais, assim, o objetivo nosso aqui da RIS é exatamente isso, juntar agricultores e agricultoras. Eles é quem fazem a RIS, eles é quem pensam as atividades. E nós das entidades, tipo do Fórum de Convivência com o Semiárido, a gente está apoiando, a gente está sistematizando algumas ideias, a gente está incentivando umas ideias que vai nascendo a partir dos encontros que são feitos nas comunidades. Brotando ideias. São muitas lições e sabedorias que fazem parte da história de muitas famílias e comunidades pelo semiárido. É sim, e toda essa beleza de conhecimentos precisa ser registrada para facilitar a reflexão de quem participa e para multiplicar e facilitar a troca de saberes que mantém vivas as sementes crioulas. Vamos ao nosso terceiro quadro especial, Colhendo Histórias. A sistematização das experiências é uma importante estratégia usada pelas famílias agricultoras. Dentre várias questões, ela serve também para discutir, construir e reivindicar políticas de convivência com o semiárido. Sobre o assunto, vamos ouvir Neidson Batista, coordenador da ASA pelo estado da Bahia. O agricultor não só faz, mas ele está pensando, refletindo, analisando o que ele está fazendo. Aí, quando eu vou discutir política, eu tenho a minha experiência sistematizada. E quando eu junto a minha experiência com outras, quando eu tenho a sistematização da ASA do Estado, quando eu tenho a sistematização da outra ASA, do outro grupo, etc., tal, vai crescendo a dimensão da minha sistematização. Sem sistematização, não se constrói política. O programa que fala das sementes do semiárido está chegando ao final. Mas para fechar com chave de ouro este ciclo de luta pelas sementes crioulas, vamos ouvir mais uma mensagem. É de Valquíria Lima, coordenadora da ASA pelo estado de Minas Gerais. Ela vai falar sobre a trajetória da Rede ASA, que lançou um programa para reforçar a cultura das sementes crioulas. Eu acho que essa trajetória é fruto da caminhada dos povos do semiárido, que sempre tiveram as sementes como guardiãs de sua alimentação, de suas histórias de vida, de suas histórias culturais. Todos os programas da ASA são reflexo da caminhada dos povos do semiárido, daquilo que é demanda, daquilo que é necessidade, daquilo que já é uma realidade. Então, o programa de sementes é esse reflexo e é também uma conquista, um resultado de muita experimentação, de muita experiência, né, dos guardiões e guardiãs das sementes. E é também uma forma de resistência, né? Assim como o programa das cisternas, né, o PMC, o programa do PM mais 2, cisternas escolas, o programa de sementes também é uma forma de resistir e de dar voz aos povos do semiárido. Obrigado, Valquíria. Vamos ficando por aqui. Desejamos que esta e muitas outras iniciativas permaneçam semeando cada vez mais a garantia de direitos e vida através das sementes crioulas. Para saber mais sobre a série Sementes do Semiárido e outras produções radiofônicas da ASA, acesse www.asabrasil.org.br. Estamos disponíveis também pelo telefone 0 operadora 81 2121 7666. Esta edição da série Sementes do Semiárido é uma produção da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Apresentação: Renata Monteiro e Daniel Lamir. Apoio: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS. Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA. E Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Você ouviu Sementes do Semiárido, uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração.